6, boa noite. Torre Salvador, Oxo, né, 6258, estou localizador. Boa noite, complete a aproximação, guarde pista livre, Oxo, 6258. Guardou pista livre, 6258. Bom, no 606, seu solo aos 39, ao livrar à direita, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, gol no 606. São 3891, nossa identificação, desce para o nível de voo 040, chegada Ponce. Na Ponce, a nossa identidade é baixar o travado, a China 6258. Sete no 4, reduza para 2109. 2109, pode continuar descendo para 2000? Colando 7 no 4, desça para 3000 pés. 3219, colando 7 no 4. São 3226, completa aproximação, torre 1 no 8 decimal 6. Oh, meu Vitor Charlie Bravo, voe Duna. São 3291, reduza para 2509. No 7 no 4, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ALS, reporte estabilizado. 2000 pés, 0 no 4, câmera estabilizada, igual no 7 no 4. Papá Romeu Vitor Charlie Bravo, informe velocidade indicada. 3226, vai passar para na segunda, passar checado. 3226, está autorizado o pouso na 10, o vento 140 graus com 8 nós e o altímetro no 014. Autorizado o pouso na 10 e 14, então. Eu sigo dois na escuta. Tá 3152 na escuta. Para o gol 96, posição 03, ok? 03, afirmo. Ok, grato. No 7-4, complete aproximação, chame a torre 1-1-8 desse momento. Começa com a torre 2 também, obrigado, boa noite, no 7-4. No 3891, reduza a velocidade para 2-1-0 noite. 2-1-0, 3-1-0. Papa Romeu Vitor Charlie Bravo, desça para 2000 pés, hoje chame no 0-4, 3-ATLS, reporte estabilizado. Vitor Charlie Bravo. Então 3226 no solo aos 47, Olivrara direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Então direito, prossegue para 07 de Alfa e Juliette, 3226. Tô indo, sábado 805 para Natal. O gol no 714, vento 140 graus com 8 nós, QNH no 014, está livre pouso na 10. Livre pouso, pista na 010-14, volta. Na 714. O gol no 805, por gentileza, troque apenas momentaneamente para 129, para cópia, ok? Ok. 805, na escuta, para cópia. Na escuta, para cópia. 121-9 para a cópia, por gentileza. 370 pela APA Zulu 19. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5535 e o controle em 119 decimal 35. Quanto é isso? Autorizado 370 pela APA Zulu 19, decolando a 10 para a curva esquerda. Puka Zipa, campeira. 119-35 ao controle e 5535 no transponder, no voo 1805. Correto, no 805, chame novamente em 118-6 quando pronto para o puxa acionamento. 118-6. Está 3152 na escuta para a cópia. Está 3152, autorizado o Maceió, nível de voo é o 330, pela Aperuís 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puka, transição Caju, transponder é 5540 e o controle em 119.35. Cotejo. Autorizado 360, parada Cajuca, não autorizado. Decolada 10, que vai ser na Puca Cajuca. Pode ser a nossa, 19, controle da 3152, correto, retorne para 118.6 quando pronto para puxa estramento. Amarelo, obrigado. No 4, no solo aos 49, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Mantenha presente pro, limite ao localizador. Mantenha até o lote, 91. Pode prosseguir para 2.3891? São 3891 no teste para 2.000. 2.000. Captando o localizador, o portal estabilizado do Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, chame a torre 1-1-8-3-6. Charlie Bravo. Salvador, boa noite, Papai Romeu Vitor Charlie Bravo, na pessoa. Charlie Bravo, boa noite, pouso na 10, confirma. Afirmo, Vitor Charlie Bravo. Ok, autorizado pouso, vento é 140 graus com 8 nós, que legal no 014. Qual o estacionamento após pouso? Pátio 3, já. Pátio 3, ok, ciente. Está autorizado pouso, 148 nós. Autorizado pouso, vento Vitor Charlie Bravo. Para o curso localizador, convertida para o A145. Reporte estabilizado. Desculpa, eu te intercotei, eu só copiei para o A145. Reporte estabilizado, são 3891. Ó, reporte o 91. No 714, ingresso Juliette, portão 02. Livre acionamento, chame táxi, que negar 1014, 3152. Estabilizado, 3891. 3891, no complexo de aproximação, chame a torre 1-1-8-6. 8-6, boa noite. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, no solo aos 5-4. Libere a direita na Delta, cruze a Alfa, ingresse via Kilo para o Pátio 3, atenta ao balizador lá no Pátio 3. Salvador, muito boa noite. 3891 passou Simbra, baixou e travou. 3891, boa noite. O Kenegal no 0, no 4. Vento é de 1 no 30 graus com 8 nós. Autorizado pouso na 10. Livre pouso na 10, 3891. Tá 3891 no solo 58, libere a direita, prossiga na Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 09 daquele pátio 3. Ciente, Alfa Kilo no pátio 309, tá 3891. A borda, é isso? 109, 1210, Natal. Tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, chapéu para decolagem, que é na HM14, então 3152. Pátio 1 no Índia e Alfa, Uno 805, aguarde Coordene com a equipe do solo, após o táxi do TAM, sua cauda está livre, puxe e chama para táxi. O altímetro no 014. Após o TAM, está livre, chama para táxi, modo 8. Pode esperar a ponta, 3152, está livre a linha decolada 10, vento é 130 graus com 8 nós. Trip 5344, atendo identificação, desce para 2000 pés, via chegada mar e ajuste no 014. Tá 3152, decolou 03, controle 1935, boa noite. Tá 3152, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3152. Chame Recife 12545, alterna 12685, TAM 3152. Lindo táxi, à direita, chama no ponto de espera para fora da decolagem, porque nega 1014, boa noite, 05. Assim. Liga à direita, chama para o ponto de espera, espera sim. Azul 4062. Assine identificação, desça para 3010 e a chegada na área, ajuste 1204. 3010 e a chegada na área. Espera, 1805, autorizada a linha decolada 10, venta de 1 no 50 graus com 8 nós. Ah, decolada.